grana, dólar, dólar, dólar, dólar, euro, euro, euro, euro, ouro, ouro, ouro, ouro, inshallah, inshallah, mas eu topo, mas eu topo, inshallah, inshallah, mas eu topo, mas eu topo, ei, grana, grana, grana, grana, dólar, dólar, dólar, dólar, euro, euro, euro, euro, ouro, ouro, ouro, ouro, inshallah, inshallah, mas eu topo, inshallah, inshallah. Mas eu toco, mas eu toco. AK, tu merece e eu mereço. Entra na loja e nem pergunta o preço. E fala, e fala. E o que queremos, temos, merecemos termo. Avançamos tanto que o futuro parou no tempo. E visionários como Disney no mundo que não parque filme. Minha vida o rime sobre esse destaque aí, ó. Eu tenho poucos amigos e mato esses poucos amigos a se contentarem com pouco contrário. Explano pros outros, contrário com os outros, falo. Não sou cocaína, eu não me misturo, nem se for pra dar lucro. Meus planos são meu sonho, além dessas muralhas, nada de migalha. Museu em New York, as modelos Milão na Itália. E eu não sou mal, mas só vem quem soma. Eita, mandato assuma. Eu brigo, eu grito, eu tritoro e tudo se apruma. O show lotado é minha casa de frente pro mar. Grana, grana, grana, grana, dólar, dólar, dólar, dólar, euro, euro, euro, euro, ouro, ouro, ouro, ouro, inshallah, inshallah, mas eu topo, mas eu topo, inshallah, inshallah, mas eu topo, mas eu topo. Ei, grana, grana, grana, grana, dólar, dólar, dólar, dólar, euro, euro, euro, euro, ouro, ouro, ouro, ouro, inshallah, inshallah, mas eu topo, mas eu topo, inshallah, inshallah, mas eu topo, mas eu topo. Porque ela ama, ama, ama que eu tenho grana, grana, grana. Então me chama, chama, chama pra sua cama, cama, cama. Sei o quanto que ela adora que eu tenho dólar, dólar, dólar. Então rebola, bola, bola. E os meus soldados em dólar, em dólar. Minha segurança, minha pistola. Várias fontes, vários portes, vários lucros, vários cortes, várias frentes, meus contatos. Fader chef, isso é fato. Que ela pede, não é barato. Restaurante, mais caro prato. Dinheiro mata, dinheiro é mato. Blim, blim, tim, tim, green, green. Smoking, blue dream. Shopping, sem fim, supreme. So fresh, so clean. Sócios, dream team. Telefone, ring, ring. BK ligando, tô atendendo. Porque o assunto é din, din. Grana, grana, grana, grana. Dólar, dólar, dólar, dólar. Euro, euro, euro, euro. Ouro, ouro, ouro, ouro. Inshallah, inshallah. Mas eu topo, mas eu topo. Inshallah, inshallah. Mas eu topo, mas eu topo. Ei, grana, grana, grana, grana. Dólar, dólar, dólar, dólar. Euro, euro, euro, euro. Ouro, ouro, ouro, ouro. Inshallah, inshallah. Mas eu topo, mas eu topo. Inshallah, inshallah. Mas eu topo, mas eu topo.